do Hélio Júnior. Atenção, meu amigo, minha amiga, você concorre uma espetacular e moderna galipóia ortopédica com velcro cru e adaptador de laçadura vertical nos modelos GG, GM e GP. Modelo GG, GM e GP. Exatamente, é uma espetacular e moderna galipóia ortopédica com velcro cru e adaptador de laçadura vertical nos modelos GG, GM e GP. GG, galinha grande. GG, galinha grande. GM, galinha média. Sim. E GP, galinha pequena. Ah, perfeito. Essa perfeito. É a galipóia ortopédica. Que vem a ser? Desculpe a minha ignorância e falta de sensibilidade, companheiro Gomes, mas que vem ser isso aí? Olha, isso é uma tipóia pra galinha com bursite no ombro e no cotovelo. Ah, que coisa genial. A galipóia ortopédica com velcro cru e adaptador de lançadora vertical nos modelos GG, GM e GP. Sim. Exatamente. Olha a galinha, olha aí, Rosane. Essa aí tá com inflamação. No tendão. No tendão. Tendão cerebral. Olha. Eu não vou falar, né? Eu não vou falar. Eu não vou falar nada, sabia?